valida ele pra mim. Ajude ele a pensar que sou eu o da vez. Foram mais de dois cafés, mas da forma vazia e fria que olhava quando me peneirou, não quis saber mais. Minha solidão quis segurar você pra deixar, você deixou. Oh, oh, oh. Pensar que sou eu o da vez. Foram mais de dois cafés, mas da forma vazia e fria que olhava quando me peneirou, não quis saber mais. Minha solidão quis segurar você pra deixar, você deixou. Dava nó de nós, de nós, de eu. Dava tanta coisa, dava nó de nós, de nós. Encaixa gostoso aqui. Nossa, como a gente encaixa gostoso aqui. Nossa, como a gente encaixa gostoso aqui. Nossa, como a gente. Ai.